그래. Essa 29, aguarda. Essa 29, aguarda a Boeing parqueada à sua esquerda no portão 04, após o traçado para o SPEC sinal pálido. Você manda a aeronave parquear no 04 ou no 03? No 04. Após a aeronave lá no 04, no portão 04. Papa Uniforme, confirme. Papa Uniforme, Eco, Serra Lima, para o controle. Muito bom. Vamos acionar o transponder 2222. Salvador. Vou no 922, você não faz após viver, vocês viram, pode seguir pela de Duna? A melhor opção realmente é voar Duna descendo para 2000. Em Duna o senhor intercepta o localizador e completa o ILS, você tem condições, né? Afirmativo, pode falar de voar Duna na presente e após prossegue na ILS o 922. Positivo, eu vou lhe autorizar a aproximação ILS a partir de agora, tá bom? Tá, então, 922. Autorizado, Mike Eco Delta. Trip 5221, está autorizado direto, Vitória da Conquista, câmbio. Vitória da Conquista, muito obrigado. Ainda não, capitão. Eu não tenho retorno do seu transponder. É possível sim, mas o senhor vai manter o 035? Aproximar-se mais de Salvador. Eu tenho um alvo primário sem retorno de transponder. Há umas duas milhas ao sul de Feira de Santana, muito provavelmente é a sua aeronave. Mas eu não tenho retorno ainda do seu equipamento transponder. Muito bom. O interrogador de solo o senhor já está recebendo, não é isso? Delta, quem é? Vai, Keco Delta, chame a torre, 1-1-895. Delta, grato. Mike Eco Delta autorizado o cruzamento da final da 1-0. Repete na final da 1-7, o ajuste no 0-3, dentro 0-80 graus, 1-7-9. Delta, autorizado cruzar o 1-0 e aí acusará na final da 1-7. Positivo, bom pouso. Alfa Tango Tango, prossiga. estacionamento pro gol 1073, tá na ponte 1 não? 1073, aguarda para o push, guarda o dono do setor. Tá na sua escuta, 1073. Para táxi navegante 6729, 2000 da borda, autonomia de 4 horas, interna com. O estacionamento 31, 1125 a bordo, o F6729, 1125 a bordo, táxi CV Índia, ponto esperador 1895, nível 1903. Está confirmando 125 a bordo, táxi CV Índia, ponto esperador 1895. Após a passagem do F, autoriza 1033 de NTA. Trip 5221, chame Recife 260. 60. Obrigado, chamarete. Leira 2560, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1013. Está autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés. Câmbio. Puxa, guarda. É, voz da Avianca, virou a parte Fiat Índia, após iniciou. Puxa, porta táxi. Positivo, agora vai ser após a Avianca. Obrigado, 033. 311, táxi Fiat Índia, ponto para todos, 895, negão 9013. 299, obrigado. Correio Salvador, bom dia, F7629.0 6729, bom dia, autoriza Daniele, coloque estilo 0, vento 090 graus, 179. A linha de volta do estilo 0, F7629. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1895. Ok, reduzindo, chamar a torre, 1.18.5.982. 95, 118, 95. É, 18, 95, 92, certo. Oceano 6250, está autorizada a aproximação em LS? Autorizado em LS, ou chance. Não, isso, cara. Salvador, gol 1982, estabilizado no ILS. X-Rei da 10, baixado e travado, visão. 1982, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste padrão, 090 graus, 17 graus. Continua aguardando pista livre, 1982. 1982, Felipe Pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 169. Esse é o posto, 1063. Gente, acorda com o táxi. Mike Kudalta, solo 50, alcança na frequência livre. 5-6-7-2-9, decoda 5-1, controle 1-2-0, decimal 8. 208, avanço. Controle de Salvador, bom dia, Web-6729. Web-6729, bom dia, contato radar, submantenha o nível 360 na saída da EL. 360 na da EL, pode voar drift? Voa Leda, após Leda Bridge, 6729. Leda, obrigado, Web-6729. Localizador 62, 50. Sena 6250, completa aproximação, Torre Nono 895. 895, bom trabalho. Bom, bem. Ó, Sena 6319, eu toco pra cima, pra fazer passagem pra DNA, você? Sena 6319, negativo. Tem outro tráfego na final do ano zero, mantém a posição. Você mantém a posição 6319. Torre, bom dia, Xané 6250, tá a 2 milhas, tá? O Xané 6250, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste padrão. Rodando. Alfa Tango Tango, tá autorizado o cruzamento do eixo da 17, para que está pela Quebec, Mike na Lima, vai chamar o solo em 118.9, corrigindo 121.9, para continuar o táxi. No 92, no solo 53, livre à direita, solo 121.9. Bem, te leva à direita, solo 219, do 92. Sena 6250, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 159. Afirmativo, tá baixado, travado, livre pouso na 10, 6250. Salvador, gol 192. 2, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, voa 92. Pronto, táxi 1073, temos 108 a bordo, alterna Guarulhos, com 4 horas e 20. Autorizado, táxi via Índia, o voo no 73, táxi via Índia, ponte para a torre 1895, negão 9013. E 13 na Índia, chamando 1895 a torre, voo 03, obrigado você. Alfa Tango Tango, reporta através de portão 612. O 02580, pronto, copy. É 6250, no solo 56, livre à direita, solo 121.9. Direita, não, 219. Obrigado, Maria. 250, Brasília, 380, autorizado via Pesolo 17, formosa, após o Uberwick 10. Narcola, pista 10, curva direita, saída a boa, eleva, controle 120.8, aciona 5014. Paulo, bom dia, 62. 50, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Obrigado, Cruz. 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Dançando, 43, tá livre. Estou confirmando autorizado, tá pra 3, tá confirmado. 0250, confirma a rota Pizulu no 7, Formosa, pós Upperwisk 10, reporta para o táxi. Alfa, Tango, Tango, confirmando autorizado, táxi PAD 3. Xené 6250, táxi é Juliette, portão 02. Juliette, portão 02. Controle Salvador, Xené 63 do nono, muito bom dia. Xené 63 do nono, contato radar, suponho 360, perfil da EL. Sim, você poderia voar da EL Leda da presente, amigo? Oi, Leda. Obrigado, Leda. Objeto 6729, quarto nível 200, chama o centro Recife, frequência 1251, no alterno 3325, boa viagem. 251-3325, até a volta. No 063, livre de decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 159. É, direcionado, 063. 258. Identificação, autorizado de chegada a bom, se desça para 4 mil pés, os altímetros no 093, vigilância radar. Autorizado, estou vendo, 0, afirma, autorizado nacional, reporta táxi. Operante de aproximação, chame Torre, 18895, bom pouso. 18895, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 073. Ana Dael Leda. Pelo controle? É o 073, decolou, manter o perfil da Dael Leda. Contato radar, suba nível 340, perfil da EL. 340 da EL, 073. De pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1-6. Sentido de pouso, 2560. certo. Confirmando 2 a bordo, Fosséria 2580, táxi a ponto de espera para ingresso na pista, taxiamento, chama a torre 1895, negão no 013. Bom dia, só identificação, autorizado chegada a Mali, desça para o nível 050. Eu estou altímetro no 093, vigilante. Chanel 63, 11, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325-631, obrigado. Fala com o Zulu no meio. Decolada 1-0, voa à direita, subida da Euler da Bridge. Controle 1208 e o transponder 5097 para o voo 93. Correto, reporta, prospeccionando o 93. Contra o prospeccionamento, voo 93. Para prosseguir para o pai de autoridade. Força aérea 2560, taxi via Alfa. Circulando o pátio Juliette Índia, reporta ponto de espera Dono 0 1895 para taxiamento via pista. Alfa está lutando para G, que é 085, decola a pista no 7 com a direita. Próximo é corredor Axé, inscrito 1.000 pés até o farol da barra. Controle 120 decimal 8, aciona 5003. Enche 1.0, mantendo com a direita o corredor Axé. Pronto, ponto de espera, chama novamente 2-1895 ou 0250. Bono 073, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 251-3325, muito grato, até a próxima. Brasil, 02580, livre de decolagem, pista 10, vento 0, 90 graus, 1 menos. Zero, autorizado ingresso até o pátio de autoridade, vai funcionar a frequência livre. Obrigado. Controle 1-2-0, sinal 8. 2-0-8, viu? Controle Salvador, processo 2580, cruzando 1.200 pés, subida arbor, transição, eletro. Contato radar, subnível 380, perfil Abo, processo 2580. Subindo ao 280, confirmando 2 ou 380? 380. 380, perfil da Abo. Passou 2-0, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 2-0-0, limitado localizador. Desça para 2.000 pés, altímetro na 0-3. Alto Mutão, está autorizado a linha de colar pista no 0, vento 0, 90 graus, 179. Oi, Salvador. Brasil, esquerda 2-0-0, livra 4.000 para 2.000, 2.000 para o localizador. Passou 2-0.